Top DJ do Pará. DJ Patrese. E aí? DJ Patrese. E aí, Caribe? DJ Patrese, o top DJ do Pará. Pra dançar! Seu parceiro Deco 9 já presente com a gente. E aí, Deco? Tamo junto! O grande Emerson! Emerson Fernandes, o Wesley também, Marley Lima, o Bola GDK. E não para, e bola! Ele dá valor! Lorena mandou o Deco. Mas sábado é aniversário do Ricardo, meu irmão. O bagulho vai ser doido no croco. Bora, Ricardo. Bora, Lorena. Tamo junto. Bora, Deco. E toma, toma, toma, não adivinha. Bora, miúdo do táxi, pra cima, meu irmão. Milton do Táxi do Prime. Pode crer. Por tanto tempo procurei, senti um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer, tem medo de se entregar como eu quero você. Foi tudo que eu desejei. Agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei. Como não lembrar. E toma caqueado no gingado, caqueado. E o Patrese detonando, detonando, detonando. Um, dois, três, pra cima. Tá doido. É o baile! É o baile do Patrese! Detonando tudo! Patrese! Patrese! E aí, Anderson Moraes! O Bruno Verde ali também! E o Leonardo! De que? Confirmando a fronteira, você papai! Você não ligou pros meus sentimentos! Daqui a pouquinho! Fiquei! Na vila! Em busca de motivos pra te esquecer! E o quê? Encontrei! Leonardo Lira. Minha felicidade em outros meios. E aí, muralha? Agora você sofre pedindo e quer. E eu, e eu, e eu. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Aprendi, não erro mais. Volte pra mim. Vem me amar, vem me amar, vem me amar. No animal detonando o papel. Júlia. Mas eu quero aqui, ó. Fala, Rina, pancadão. Aqui comigo, pode crer. Segura. Meu amor. Vovô do Croco, segura. A primeira vez que eu te encontrei. E a galera bailando, dançando tudo, ó. Me apaixonei. E eu. Como um sonho porro. É o Patrese detonando. Patrese. Sei como te esquecer. Vamos lá. Já falei. Agora. Eu te... Olha o rato, rapaz. É de seu amor. Você sabe que eu também te quero. Empresário Rato. Tá aqui, ó. Foi na festa que a... Empresário Igor Neves do Croco. Um romance. Meu grande amor. Já, já, tô, Alanã. E de geleia tocando amor. Fazendo corações se apaixonarem. Toma! Tudo no amor. A Letícia Silva, o João Oliver também, aqui comigo. Paloma também, Barreto. E aí, Paloma? O Ian Pagadão. Já por aqui, ó. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. Detonando tudo. E o quê? O que você me deixou? O Zé do Espeto da Lira. DJ Patrese. Ô, top! Vou sair pra te procurar, mas não sei onde te encontrar. Você, amor, está ausente no meu peito. A solidão só me faz sofrer, mas eu tenho que esquecer e continuar. Eu sei que aguento. Matrix vai tocar. Já 31! Via Show! R. Smith e WM. E o som do crocodilo, meu irmão! Fala, Rosenberg! E toma mais uma! Toma! O Patrese na adivinha! Uhul! É o baile do Patrese! Bola, Betinho! Você pensou que fica... É Dona Cléo! Com pena de mim, tudo bem. A gente é tão superficial. Não gosta o valor. Já quero não. Parei. E aí, japonês do uísque? Não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Sou musicão, meu irmão. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por quê. E o quê? Garotas choram mais quando o sonho se desfaz. Você ama e depois não quer mais. E ainda pergunta por quê. Garotas choram mais, você não sabe mal que lhe faz. E vai, vai, vai.

rindo de corpo. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Para de olhar, desgraçada. Ela está me filmando. Eu acho que ela está... Galera da CESA! Essa galera é muita onda! Bora, Eric, dessa praia! Pra cima, moleque! Quando lhe fala de amor, sei que... Aí, Escócia também, comigo, um abraço! Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Então te liga, vai! Hoje é assim, meu irmão, do Caribe. Daquele jeito, Romário. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega funk e lambada. Bobagem. Não sou DJ, que sou carregador de aparelhagem. Mais uma vez, vai! Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Olha meu top! Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Arrepiando tudo! Balança! É Caribe Show! E eu! One, two, three! Eu sonhei e esperei o seu amor e o meu coração se acostumou. Potter, gosto coisa. Com você. E de repente eu te encontrei. Eu vi no Juninho. Olhar, a paixão e eu. É uma copa ele, é? E o quê? Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar e o meu olhar sobreviveu. Eu encontrei meu grande amor. E toma, vai! No batidão! Agitando sem parar. No meio das multidões. Quem toca? Aonde Patrese. Sempre vamos lá. O top DJ do Pará. Com muita paz, com muito amor. Viver a emoção no super pop som. Quando a canção toca, as Marias dão show. Seu coração já conquistou. E eu me apaixonei pelas Marias do Pop. Vamos lá. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Bora, Rile, pancadão. Eu me encantei. É o Patrese do Croco. Toma, vai. Alberto Martins também. Galera! amigo. Então grita, vai. Porque brigamos do jeito. Sei que foi tu, brigando. Móvel. Escute a minha voz. Ele vai na fronteira hoje, meu irmão. Escutando esse CD, meu irmão. Longe de você. Vindo de corpo. Pode ir. Só mais uma chance, vai. Outro amor. Bagulho doido. É Karime! E o baile do homem. É o baile do Patrese. Bora lá! Bora, Betinho, bem morrendo na cama! Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a... Empresário Betinho Playboy! Parabéns no Brasil! Tá, né? Perto o peito e confundi. Pois sem você, não sou ninguém. Todos meus pensamentos são seus. Não ando no espelho. Minha imagem está só sofrendo de amor. Parabéns! Não dá mais pra viver. E o quê? É grande a minha dor. Olha o rato, olha o rato. Oh. Bora, filho. Diz o que é que eu faço pra você esquecer. O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir. Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir. Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer. Mas olhe para mim que eu sofro mais que você. Eu não queria ver o nosso amor acabar. Mas tem uma saída, é só você perdoar. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo o que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. Eu te amo. Me perdoa. E agora, e agora? Me perdoa, perdoa. Pra dançar, pra dançar, vai! Oi, meu amor! Meu eterno amor, não vivo sem te ter. É o baile do patrão. 13. Na prece, na prece. Detonando! Crocodilo, sinta a pressão da dentada do animal. Também. Toda a galera. pega essas bolas. Essa outra chance não, não brinque com meu coração. Esqueça e vá. E aí, Lanzinho? Não, não quero uma canção de amor. Eu quero esquecer a dor que você deixou. DJ André, DJ André, toca a nossa canção. Me siga e maçom. Essa aqui é a nova música do Betinho Playboy, Dona Cleo. Te segura, te segura. O bora no batidão, no batidão, no batidão. É tipo o baile do Patrese, ó. Vai! Bora, Betinho! É o baile do DJ que tá dando o que falar. É o baile do Patrese. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que fala, não que falar. É mais uma do Betinho Playboy. E aí, Bruninho? S.A. também, bora, Fabinho Félix. Alô, Mel. Vai. Betinho Playboy, mandou patrocinar. Betinho, essa música é muito boa. Patrocinar. Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. O quê? Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. Olha a Cleo, mandou patrocinar. Vamos lá. Olha a Cleo, mandou patrocinar. É o baile do Patrese. Tequila e Ciroque, hoje eu quero endoidar. Tequila e Ciroque, hoje eu quero endoidar. DJ Gordinho, pressão. Chama na pressão, vai, chama na pressão. O quê? Meu Malhão Beach é o Patrese. O baile estremece, o baile estremece. O baile estremece, o baile estremece. O baile estremece, o baile estremece. O baile estremece, o baile estremece. O baile estremece, o baile estremece. 3, 2, 1, explode! DJ do Pará, eu vou curtir. DJ Patrese. A Lena também, Botelho. O Leonardo Oliveira. Confirmando também na fronteira hoje. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Davi Milk também. Bora pra cima, irmão, na fronteira hoje. Eu te amo tanto. Galera no camarote. Custa tanto. Viver sente. Se usar dos Beto. Sente. Se tu ainda me ama. Loura desguiada. Amais, amais, se tu ainda me amas. Então canta, vai! Eu só te peço. Agora. Só mais uma chance. Caribe! Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. E bota na pressão, vai! Bota na pressão, vai! Bota na pressão, vai! Bota na pressão, bola do cacheado! Bota na pressão, bota na pressão, vai! Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Em nome de Ricardo Gidores! Bota na pressão, homem do gás animal! Bota na pressão, bota na pressão. Ricardo Gidores! Bota na pressão, bota na pressão. Boutique Multimarcas, é a melinha mais famosa do estado do Pará, é Boutique Multimarcas. Pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, vai! Bota na pressão, bota na pressão. Gilson Lanche, bota na pressão, é o lanche mais top da cidade, é Gilson Lanche. Bota na pressão, bota na pressão, bota... Barbearia da Vila, fechado com Patrese também. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Bota na pressão, vai! Bota na pressão, e bota na pressão, vai! Bota na pressão, bota, bota, bota na pressão, na pressão, na pressão. Eric, está fechando, está fechando o bagulho. E bora endoidando, endoidando, endoidando. Toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, caqueado, toma, toma, caqueado. E doido, doido, doida. Bora, DJ! Vai, vai! Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it liga, papai. Te liga, Eric, no bagulho. Saca Praia é o nome da marca. Bora pra cima. No telão, no telão, no telão. Saca Praia, toma Saca Praia. Toma Saca Praia, toma Saca Praia. Pra cima, pra cima. Ficha, ficha na bandida. Ficha, ficha na bandida. Ficha, ficha, vai. Ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida. Deixa no pianinho, deixa no pianinho, deixa no piano, no piano, no piano, no piano, no piano. Bora virar essa parada. 1, 2, 3, vai. Empresário Mário Silva. E aí, Mário? Bora, Dodô, GDK, segura. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não voltou. Agora vai sofrer. O baile do Patrese vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando. E doide, doide, doide, doide, doide, doide, doide. Vambora, vambora, pra cima, pra cima. O quê? Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Olha a produção, uma forra, moleque. No crocodilo vai ser um bagulho doido. O patrão mandou avisar. Vamos lá! Que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom. E o bagulho vai ser louco. E aí, Cleo? Mete o playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais o uísque, desce mais tequila. Até mandou avisar que a festa vai ter outro bagulho dia. Doido! Bota mais o uísque, bota mais tequila. Pô, pô, pô, a champanhe estoura. Catuaba, cerveja e pioca. E dói esse bagulho, e dói esse bagulho, e dói esse bagulho, e dói, dói, dói. Agora! Mais uma vez! E dói! Diferente! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! E dói! Então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então